Nem vou explicar muito o que é Seichi Onoye, porque o assunto a gente vai trazer para os familiares. É uma filosofia oriental, trazida pelo mestre Masaharu Taniguchi, é um professor, sob inspiração, então ele psicografou. E ele psicografou um poema que as frases eram: a morte não existe, é o espírito, então é a mesma verdade. E dentro desse contexto que o Miki falou sobre os nossos familiares, eu acho que cabe, antes de ir para o Oriente, trazer um pouco do que nós temos aqui no Ocidente, né? Dessas flores, de pintar o túmulo, acender a vela, colocar nas irradiações os nomes, né? O que nós pensamos em relação às pessoas que faleceram. Temos aí uma biblioteca, uma literatura vasta, né, que explica como a Patrícia chegou lá no astral, de Violetas na Janela, quem começa por aí, né? O que é o astral? Como desencarna? Como chega lá? E como nós imaginamos tudo isso daqui, né? Às vezes eu percebo que é muito fantasioso, né? Ah, então morreu? Ai, agora ele vai me ajudar, meu Deus do céu, vou pedir isso que a pessoa vai me ajudar. Ela continua igual, nós vamos continuar iguais. Num hospital lá, com as mesmas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas dificuldades ou facilidades, é tudo igual, só troca a vestimenta. Então, sem mistificar muito o desencarne, o familiar que faleceu, trazendo ele como um de nós. E nas nossas relações familiares, não por acaso a gente está nessa família, com esse sobrenome, com essa linhagem. Às vezes a gente percebe nas famílias que são ciclos que se repetem. Então o pai era alcoólatra, o filho foi alcoólatra, então a mãe fazia isso, a filha continuou, a neta. Às vezes, sem nem se dar conta, parece a carga genética tão forte que às vezes até no inconsciente, sem saber, os filhos, netos, nós, quanto a última geração aqui, copiamos algumas coisas que os nossos antepassados, que os familiares que partiram, trouxeram. E a nossa missão é aprimorar o legado deles, né? Então, minha filha com certeza vai ser muito melhor, vai ter qualidades, ela vai aprimorar muitas situações que eu faço em casa hoje. Ela vai repetir, e a gente repete as frases dos nossos pais, mas de uma versão melhor. Essa é a nossa ideia. Então, eu acho legal pensar o que a gente faz aqui, como Ocidente, né? E eu trago o México como um exemplo bem legal em relação aos finados, aos familiares que se foram, porque eles têm o famoso Dia dos Finados, né? O dia 2, o Dia dos Mortos. Eles têm uma festividade, é uma festa para eles. Eles colocam o alimento que o familiar gostava, a bebida, cantam. É uma celebração com alegria. E eles vão para o cemitério com toda essa alegria. Que nós aqui, parece que a gente até meio que tem que estar triste lá. Tem alguma coisa assim pesada, tensa, saudosa também, né? Acho que a saudade das pessoas que partiram dá esse aperto, né? Mas o mexicano, em contrapartida, se alegra no Dia dos Mortos. Vai lá cantar, fazer festa. Tem até um filme que é animação. Eu adoro filme infantil. Eles carregam verdades de adultos. Recomendo. O nome do filme é A Vida é uma Festa. É o Miguel, que é um menininho, e ele quer muito ser cantor, ser músico, mas na família inteira dele, eles negam isso, porque um bisavô deixou a bisavó para ser cantor. Então, ele tem toda essa paixão pela música, mas a avó, a mãe, toda a família proíbe ele de cantar, de tocar o violão dele. Então, ele, no Dia dos Mortos, nesse filme, se revolta com a família e busca, no Dia dos Finados, uma explicação para tudo isso. E daí o filme mostra o que acontece lá no plano astral, no plano espiritual. O sentimento de rejeição em relação àquele familiar que eles não celebram, porque ele deixou a bisavó em nome da música, é triste. E, em contrapartida, aquele familiar que é festejado aqui, que tem a comida dele, que tem a foto dele no cemitério, no Dia dos Mortos, ele é envaidecido, ele fica bonito no plano astral. Então, é um filme que vale e é um comparativo legal. Quando a gente lembra das pessoas aqui com alegria, com amor, elas lá, assim como nós aqui, né, ficamos felizes, né? Quem não gosta de ser lembrado por algo bom, por algo feliz, né? Quem gosta de ser espraguejado, de, ah, aquele lá fez isso aquela vez? Ninguém gosta, né? Então, o México, eu acho um exemplo bem legal. E no Oriente, então, só a última parte, acho que o Miki queria que eu falasse mais da Seicho no Ie, e eu acabei contextualizando muito. Por ser uma filosofia oriental, bem disciplinada, eu trago também outro exemplo de filme, Mulan, é da Disney, é um filme de animação também, e mostra que os orientais têm uma reverência, um sentimento de gratidão, de honra aos familiares. Então, aos antepassados da família Souza, da minha família Abdala, da família Pellicer, das famílias dos sobrenomes, tem um legado. Eles têm uma gratidão pelos familiares que se foram e deixaram o corpo, né, que é a nossa maior dádiva para estarmos aqui. A gente precisou dessa vestimenta, né? Ainda que transitória, ela é necessária e nos permitiu chegar até aqui. Então, eles simbolizam os antepassados como a raiz das árvores. Então, nessa árvore da vida, árvore genealógica, inclusive, que a gente estuda, né? O caule da árvore são os nossos pais. Então, antes de agradecer os antepassados, aqueles que já foram da nossa família, é importante agradecer aos pais, independente de rejeição, de alcoolismo, ou de não se dar bem com o pai e com a mãe. É regra para eles, é algo assim muito forte. É honrar pai e mãe, antes de mais nada, né? É agradecer ao pai e à mãe, não interessa o julgamento, né? Que às vezes, ai, são karmas e a gente aceitou estar aqui exatamente para se perdoar, para se amar. Então, nessa árvore, o caule, que é o pai e a mãe, são muito importantes. Essa gratidão primeiro aos pais. E embaixo do solo, as raízes. Por que embaixo do solo? Nós não vemos eles, né? Assim como a gente não vê as raízes de uma árvore. Mas é de lá que vem a seiva da vida. É de lá que essa árvore se sustenta. Então, imersos na terra, as raízes, é como os nossos antepassados que estão no astral, embora a gente não possa vê-los, eles estão lá e carregam no cosmo, essa força que é o ectoplasma, que é a energia, que é a oração, tudo vem de lá. Assim como tudo vem do solo. Para vestir esse casaco hoje, alguém precisou pensar, alguém precisou desenhar, alguém precisou costurar, vender e eu escolher. Então, todo o ciclo, e eu já vi o Miki desenhar isso várias vezes, começa no pensamento, no sentimento, em algo invisível. E é lá que os nossos antepassados estão. É no imaterial, é no universo. E então, é de lá que vem toda a fonte para se materializar aqui, como dádivas, como bênção, como saúde. Em uma árvore, As raízes que trazem todos os nutrientes do solo passam pelo caule e ficam em nós folhas e os nossos frutos, filhos. É assim que eles simbolizam, né? Vigorosos, saudáveis, porque trazem toda essa carga genética das pessoas que nos antecederam. Então, o sentimento de gratidão é muito importante. Independente da cultura, da forma com que a gente cultiva, celebra isso, o sentimento de amor, de perdão antes, então, né? Aos nossos pais, aos nossos familiares, que assim como nós, temos muito que aprender, né? Não é porque se foram que viraram santos ou que, né? Mas eles nos trouxeram muita coisa e nos deixaram muito legado. Então, esse amor, essa gratidão, a gente escuta várias pessoas narrarem, né? Benefícios, milagres, coisas boas que aconteceram depois que eles se conscientizaram, e eu sou uma delas, né? Às vezes me passava até desapercebida de tudo que a vida me trouxe, né? Então, depois que eu consegui agradecer a meu pai, a minha mãe, a perceber que na minha família eu carregava uma herança gigante, as coisas começaram a ficar melhores. Não que isso seja, ah, então vou fazer isso para minha vida melhorar. Não, é porque realmente faz bem. É um amor despretensioso, grato, mas que faz a árvore florescer melhor. Então, eu trouxe aqui para mostrar como se reza a missa, e tem o caderno lá do padre, né, que vai rezar uma missa para um antepassado, inclusive aos familiares de vocês. Às vezes o familiar não conhecia o centro espírita, né? Então eu boto o nome dele lá na irradiação, ou faço uma cerimônia para ele na Seichonoye, por exemplo, né? Mas ainda assim é válido a missa, porque é onde a pessoa se identificava. Então, um avô, eu sempre penso assim, ah, e na minha avó, ela gostava de ir na missa, vou mandar rezar uma missa para ela. Mas não para pedir algo, sabe? Não, ai, vou lá, né? Não, eu vou agradecer a minha avó, porque ela fez muito pela nossa família. Então, na Seichonoye, eles têm um convite de oração, que tem aqui a alma de, então o nome completo da pessoa, e quem oferece. É como se fosse um convitezinho para uma festividade, né? Tem as almas dos antepassados da família, então aqui é só o sobrenome, família Stiocchetti, quem mais tem aqui de Bula, né? Ou vou dar meu sobrenome, Abdala, Ramos, e o nome da pessoa que faz a oração. Então, nós temos lá na Seichonoye essa cerimônia, é colocado em um altar o arroz, porque o arroz simboliza para os orientais o incenso, o sal, a água, o açúcar, legumes. É simbólico, tanto a flor do católico quanto o arroz do oriental. É simbologia. O que vale mesmo é o sentimento, né? Então, nessa cerimônia, a gente lê um poema e encerra a celebração à família dos antepassados. Dentro disso, a Seichonoye tem, e eu acho que é uma das poucas que pensa muito nesse assunto, dos abortados. São anjos, né? Às vezes, um aborto espontâneo não carrega nem o nome, é uma rejeição, né? Às vezes, assim, é um espírito que, ou evoluído, que só precisou completar aquela missão na família, tem N causas, mas o aborto é bom ser tratado com o melhor carinho. Às vezes, é apenas esquecido aquilo. E ela, esse ser, essa criança, cumpriu uma finalidade, nem que seja por um mês, dois meses. Então, a gente sugere para as mães que tiveram aborto batizar, dar um nome, nem que seja João e Maria, sabe? Um nome que tenha feminino e masculino, e fazer a oração de gratidão para esses anjinhos abortados que tiveram na família a sua missão, ainda que pequena. Mas tem uma importância espiritual bem grande.